madrugada, minha mente vazia. O velho whisky me faz companhia. Último trago no último cigarro. Tô me sentindo mal acompanhado no rádio. Uma canção me faz lembrar você. Onde será que você está? Acendo um incenso, me lembro do cheiro, do seu perfume, do seu cabelo. Conto os minutos lentamente no relógio. Estou confuso entre o amor e o ódio. Lembrar pra quê? Deixa que isso vai morrer. Talvez um dia vai saber. A essa altura o copo quase vazio. Meu corpo cabisbaixo e tão sutil. Já não sei mais se meu coração bate. Última dose de uísque com Prozac.